5h48. Deus esteja contigo. Bom dia. Está entrando no ar a Rádio Garça Branca. ZYN 409, 870 kHz. Ondas médias. Emissora com total licenciamento para realizar os serviços radiofônicos em AM para a cidade de Guiratinga e região sul de Mato Grosso. A partir de agora, você fica conosco e curte o melhor do rádio, feito com amor e com as bênçãos de Deus. A Ele agradecemos por mais um dia em que nos deu força, coragem, confiança para estarmos novamente realizando nossos trabalhos. Música, esporte e notícia. Na direção de Souza Silva, você vai ouvir a emoção e a alegria do rádio, além do entretenimento sadio para sua família, no campo, nas cidades vizinhas e em Guiratinga. A maior audiência e tradição de vários anos, servindo a população do sul de Mato Grosso. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Está no ar pela sua rádio Garça Branca, ZYN 409 AM, 870 kHz. Mais uma edição do programa Antes de Tudo. Mensagem do Evangelho sem barreiras. Chegando aonde você está, levando diariamente neste horário a mensagem de fé e esperança em Cristo Jesus. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na direção, produção e locução, os pastores Paulo Sérgio e Adilson. Você acabou de ouvir o programa Antes de Tudo. Obrigada por sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Da pinga. A marvada pinga que me atrapalha. Ou ainda de amores não correspondidos. Quem será? Músicas que retratam a vida feliz que parece tão distante dos dias atuais. Melodias e letras que nos falam de quem jamais devemos esquecer. Deus amou tanto. Deus, ah, meu Deus, como seria fantástico se o mundo ainda se lembrasse de ti, dos ensinamentos de Jesus Cristo e da fidelidade da Virgem Maria. Como seria bom que todos aprendessem a tirar das belas letras sertanejas um ensinamento para a vida. Vou agora me acomodar, ouvir o bom e velho som de Zezé de Camargo, Chitão e Chororó, os incomparáveis Tião, Carreiro e Pardinho. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. E por que não ouvir também Milionário e o saudoso Zé Rico? Se eu tiver duas camisas, Lourenço e Lorival, Moreno e Moreninho e tantos outros que nos encantam com sua sapiência vinda do sertão e do fundo do coração. Vou ouvir Caboclo na Cidade. Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. Couro de Boi. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. O Sérgio e a Panela Velha, a paixão proibida que um dia viveu Teodoro e Sampaio. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais além que me aconteceu. Ali ligação a cobrar que recebeu Lourenço e Lorival. Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude. Ouvir o Tunico e o Tinoco falando do franguinho na panela. O goiano e o paranaense dizendo que a coisa tá feia. A coisa tá feia, a coisa tá preta. E te convido para vir comigo na RGB pelas mais belas estradas da vida. Nesta longa estrada da vida. RGB, estação primeira de GGA. E a liderança em audiência é real. Venha participar da promoção de reinauguração das novas instalações do Posto Central. Você, cliente Posto Central, estará participando dos sorteios de 3 bicicletas 18 marchas, 3 ventiladores, 2 panelas elétricas, 1 liquidificador, 2 kits churrasco, 2 capacetes. Ainda ao sorteio de 1 ano de combustível grátis. Numa parceria Pardal Posto Central. Venha, abasteça, compre produtos Pardal. Adquira produtos e serviços Posto Central e concorra. Posto Central, há mais de 70 anos de Guaratinga, sendo 37 deles da atual gestão. Posto Central, o melhor posto de combustíveis da cidade. Nosso novo número do telefone fixo da Rádio Garça Branca passa a ser 34 31 18 42. O número antigo 2002 não existe mais. Obrigado pela sua colaboração. 959. Mais um ano repleto de atrações. Foram tantas alegrias e muitas canções. Com qualidade, variedade. Nossa rádio é que faz um ano novo mais feliz. Um ano novo mais feliz pra comemorar. Muita festa, alegria por todo lugar. Nossa rádio ligada em você, fazendo a sua festa acontecer. Mais música, mais alto astral, mais alegria no seu dia a dia. Com mais sucessos a toda hora. Agora, o seu noticiário diário matinal, Jornal da Manhã. As principais notícias e informações a partir de agora. Está no ar o Jornal da Manhã.